Deus permanece em nós. Nós permanecemos em Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que texto tremendo, irmãos. Redundante dizer que o texto é tremendo na Bíblia, né? Mas dentro do que nós estamos falando, veja como está claro. Sejam, pois, imitadores de Deus. O que é um imitador? É um discípulo. Como filho amado. Sejam imitadores dele. Ele é amor. Então, o que ele diz no verso 2? Andem em amor. Como também, olha a comparação com Cristo. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quanto mais, irmãos, nós andarmos em amor, mais nós vamos ser imitador de Deus, mais nós teremos seu caráter, mais seremos parecidos com Jesus, mais seremos discípulos de qualidade, mais seremos imitadores e andando como Jesus andou. Aleluia. João, capítulo 13, palavras de Jesus. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, diz Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como nós vamos ser reconhecidos como discípulos? Jesus disse, se vocês andarem em amor. E amor é um caráter. Amor é um caráter, o caráter de Deus dentro de nós. Vamos voltar a Gálatas, capítulo 5. Sejam servos uns dos outros pelo amor. Versículo 22, então, diz, o fruto do Espírito é amor, dois pontos, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e muitas outras coisas que nós vamos achar na carta de Efésios, na carta de Colossenses, na carta de Romanos, muitas outras características do amor que Deus tem. Deus é amor. É por isso que eu disse para os irmãos, eu colocaria o ponto depois do amor. O fruto do Espírito é amor. Dois pontos. E aí, todas as características do amor, que é o caráter de Deus, vão sendo listadas. Fruto do Espírito. Agora, irmãos, eu não posso terminar sem te mostrar mais uma coisa, ou mais duas coisinhas aqui. O versículo 24 diz assim, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora Paulo fala de cruz. Agora ele fala de cruz. Os que são de Cristo, os que estão na videira, quem quer dar fruto, quem quer crescer no amor de Deus, quem quer ser parecido com Deus e abençoar e dar fruto para todo lado, precisa entender isso. Tem que crucificar a carne. E em Cristo nós temos legalmente essa verdade. Jesus crucificou a carne ali. E o que, é que significa cruz, a operação da cruz? Significa a operação de Cristo, de Deus em nós, fazendo a natureza terrena, as obras da carne. A palavra carne não significa só o nosso corpo físico, mas significa a natureza terrena. Lá em Colossenses, Paulo traduz dizendo natureza terrena. A nossa natureza terrena tem que ir diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. As obras da carne têm que ir sendo mortificadas, tratadas, tratadas, tratadas, tratadas, tratadas. E o fruto vai crescendo. Jesus contou naquela parábola do semeador, ou a parábola da semente. Ele diz, a semente cai na terra e ela às vezes cresce e está entre espinhos, e ela sufoca. Às vezes ela cai em terreno pedregoso, duro, não cresce com raízes profundas. Às vezes o sol resseca, queima e ela morre. É preciso Deus arrancar esses espinhos dentro de nós. E Deus também está fazendo isso. Em mim está. Está em você? Arrancando espinhos, tirando a dureza do nosso coração, tirando as pedras. Para quê? Para o fruto do Espírito crescer e aparecer, para fluir o fruto do Espírito. Tem muita coisa dentro de nós, irmãos. Às vezes a gente acha, oh, glória a Deus, Deus mudou a minha vida. Aí Deus nos pega e nos mostra um outro ladinho do nosso jardim. Ou então nos vira e mostra um outro lado da pedra que ele está trabalhando e mostra, está vendo? Está vendo? Se o pedacinho do fruto, essa uvinha aqui, ó, que tinha que crescer para esse lado, não vai conseguir aparecer se essa pedra, se esse espinho continuar nesse lugar. Tem que arrancar o espinho. Senão ninguém come desse fruto, nem você. E Deus então começa a arrancar os espinhos. E nós precisamos discernir Deus trabalhando em nós, para que a gente diga, glória a Deus, Senhor, trabalha mesmo. Como o pastor Sócrates tem dito aqui, a palavra de Deus vai operando, a cruz vai operando dentro de nós, nós vamos sendo amassados, amassados, mas cheios de alegria. Somos doidos mesmo, né? Somos completamente doidos. O cara está falando que está sendo amassado e está dando glória a Deus. É lógico, nós sabemos o que está acontecendo, tem um fruto crescendo. O que está sendo amassado é o espinho, o que está sendo amassado é aquela natureza que não presta para nada, a obra da carne. O que está nascendo é que me deixa alegre. É o caráter de Cristo que está sendo formado, é para onde eu estou indo, é as vidas que vão ser abençoadas, é a mudança na minha vida, na minha família, com o meu marido, com a minha mulher, com o meu filho, com a minha filha, com o meu patrão, com o meu colega de serviço, com o meu vizinho. É isso que eu estou olhando, é isso que vai dar fruto. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, arranca os espinhos. Arranca os espinhos. Em nome de Jesus.